Chega de tentar dissimular e disfarçar e esconder o que não dá mais para ocultar. E eu não posso mais calar, já que o brilho desse olhar foi traidor, entregou o que você tentou conter, o que você não quis desabafar e me cortou. Chega de temer, chorar, sofrer, sorrir, se dar e se perder e se achar, e tudo aquilo que é viver. Eu quero mais é me abrir e que essa vida entre assim, como se fosse o sol desvirginando a madrugada. Quero sentir a dor dessa manhã nascendo, rompendo, rasgando, tomando meu corpo. E então eu chorando, sofrendo, gostando, adorando, gritando, feito louca, alucinada e criança. Sentindo meu amor se derramando, não dá mais para segurar, explode coração. É isso aí, esse é o Moqueca de Siri no ar novamente com essa linda capela de Raquel Barreto, aqui de Florianópolis. Está no ar a trigésima sétima edição do Moqueca, gravado para ser distribuído pela internet. Lembrando que esse é um programa de rádio e não um podcast, ele é gravado ao vivo. E o do Hora, querido. Este é o Moqueca de Siri pela Rádio Campestre 98.3 FM, todo domingo das 11 ao meio-dia. Agora vamos soltar uma dobradinha de músicas pouco conhecidas com Alda Soares. Primeiro Coisa Louca e depois ela cantando com Joyce, Samba da Silvia. Este programa é todo feito em Linux desde 2006. Tudo é quando percebi que o seu amor poderia ser mel pra minha dor. Esqueci de quem só me fez chorar. Reabri meu coração pra de novo amar. Chorar, reabri meu coração pra de novo amar. E secaram por fim lágrimas, esqueci o final trágico. Me salvei, já não sou naufrago. Sem meu barco não foi rígido, foi assim, tipo assim, mágico. E senti tudo em mim nítido. E lá dentro do meu amor, liberdade era nova tônica. Quando percebi que o seu amor poderia ser mel pra minha dor, esqueci de quem só me fez chorar. Reabri meu coração pra de novo amar. E voltaram os meus sonhos em meus olhos, enfim. Secaram por fim lágrimas, esqueci o final trágico. Me salvei, já não sou naufrago. Sem meu barco não foi rígido, foi assim, tipo assim, mágico. E senti tudo em mim nítido. E lá dentro do meu amor, liberdade era nova tônica. Ai, mamão, é o seguinte, tá gostoso, né? O quê? Ai, malandro, tu não é um golpe, não, Roberto, tô até emocionado. Olha, eu não faço isso, mano. É, tu és vale, hein? Que fé, que se lá, que se seu e lá. Complemento que se me clá. Complemento gaga. E lá um rol de tete se tipla. Que se que fé, que se que lá. E pui sabanhol, lega. Ele é droma bizarro, lega. Sas passa, pas capsa. Que se que fé, que se que lá, que se seu e lá. E lá um rol de axel se gala. Lá um rol de roi. On va pas les chauffer, les gars. Qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a? Non, mais j'avais pas, mon petit gars. On va mettre en prison ce type-là. S'il continue comme ça, s'il continue comme ça. Je ne suis pas un playboy, je ne peux pas de mine. Avec ma grosse moustache et mon long nez de fouine. Mais je ne sais pas pourquoi quand je souris au fil. Elles veulent toujours m'amener coucher dans les familles. Et les maris disent de moi. Qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce que c'est celui-là? Complément toqué, c'est mec là. Complément gaga. Il a un drôle de tête, ce type là. Qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a? Et puis sa bagnole, les gars. Et les drômes bizarres, les gars. Ça se passera, passe comme ça, ça se passera, passe comme ça. Ce n'est pas ma faute à moi si les femmes sont mariées. Préfère sortir avec moi pour jouer à la poupée. Elles aiment mes cheveux blonds, mes épaules sont. Mais je crois que ce que je fais, c'est mon petit vêtement et les maridés de moi. Qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce que c'est celui-là? Complément toqué, ce mec-là, complément gaga. Il a un drôle de tête, ce type-là. Qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a? Et puis sa bagnole, les gars. Et les drôles bizarres, les gars. Ça se passera, passe comme ça, ça se passera, passe comme ça. Si vous savez comme c'est beau d'être bien dans sa peau, je bois mon pastis au bar avec le chef de gare. J'ai mes gars en importune, toujours je suis heureux. Mais ça amène les gens quand on vit pas comme eux. Et les gens disent de moi, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce que c'est celui-là? Complément toqué, ces mecs-là. Complément gaga. Il a un drôle de tête, ce type-là. Qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a? Bagnole, les gars, et les drômes bizarres, les gars. Ça se passera, passe comme ça, ça se passera, passe comme ça. Voyant que sous cette terre tout n'était que vice, et que pour faire des affaires j'ai manqué de malice. J'ai monté de mon engin interplanétaire, et je n'ai remis jamais les pieds sous la terre. Et les hommes disent de moi, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce que c'est celui-là? Complément toqué, ces mecs-là. Complément gaga. Il a un drôle de tête, ce type-là. Qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a? Et puis sa bagnole, les gars. Et les drômes bizarres, les gars. Ça se passe ça, passe comme ça. Qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce que c'est lui-là? Il a un drôle de tête, ce type-là. Qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a? Samba só pra fazer graça, pôr na encruzilhada um sinal de fumaça. Eu mostrei a moça tão linda que passo pandeira, cachaça e meu samba endoidou. E o meu samba endoidou. E o meu samba endoidou, virou maculelê, amor, fuzuê. Louco até chequerê, até mais não poder, não parou de beber, acabou com o cachê. Eu disse vambora, ele disse eu não vou. O samba disse eu não vou. Foi pra feijoada no bar do Frajola. Comeu e bebeu, não saiu pra jogar bola. Até hoje no morro tem nego que amola, falando da briga que o samba arrumou. Quem mandou fazer samba falando de amor? Quem mandou fazer samba falando de amor? Pro barraco pra ler os jornais, a rua eu conheço de outros carnavais. Pedi pro cavaco me deixar em paz, abri a porta do mundo e o meu samba voou. E o meu samba voou. E o meu samba voou. Comecei a rezar pro samba voltar, pra mãe menininha do Gandua, Iansã, Iemanjá, Oxum, Oxalá. Meu São Benedito, Oxóssi, Xangô. Pra São Jorge, Xangô. Zazimu, Talambô. E uma coisa maluca me bateu na nuca. Ouvi da cumbuca um som de agogô. Foi aí que de novo eu vi o meu samba, falando de um povo, afirmando a sua cor. Ó que eu vim fazer samba pra bater tambor. Fazer samba pra bater tambor. No fim de semana apareceu uma cana com pinta de artista e roupa de doutor. Então que ele disse que era da polícia, eu entrei em cana e o meu samba acabou. É isso aí, essa foi Flávio Oliveira, mais uma estreante aqui como toco, interpretando uma versão de Chico Buarque em francês. Esse é o Moqueca de Siri pela Rádio Campestre, todos os domingos, das 11 ao meio-dia, uma hora de música boa. Agora Tom Zé, Ogodô, ano 2000. Quebra tudo. É isso aí, ouvimos Tom Zé pela Rádio Campestre, Moqueca de Siri e agora Los Cebosos Postiços. Jovem Samba. Em paz. isso aí, no lado A do Muqueca de Siri rolou Raquel Barreto numa capela de Explode Coração. Depois Rio do Hora de Conversa em Conversa. Aí Elza Soares com Coisa Louca e depois na parceria dela com Joyce, Samba da Silvia. Aí outro dueto, Alcione e Roberto Ribeiro, Mel pra Minha Dor. Toco, Que Seja Celular. Versão de Partido Alto de Chico Buarque, por Pierre Vassili. Aí Flávio Oliveira com Samba Bandido, Tom Zé, O Godô, Ano 2000, Los Cebosos Postiços, A Jovem Samba. E no fundo, a pedido da professora Flávia, estamos ouvindo novamente Nicolas Krasik triunfando. Presta atenção nesse violino. Lembrando que Moqueca de Siri é o programa mais ouvido na Cova Funda. Um abraço pro Zé Klein na escuta. Agora com vocês, Mariana Aidar, Feira de Magaio. Mangaio. Picada com lango assado e olhar pra Maria do Joá. Tinha

Hoje eu tenho o amor que mereço e por isso ergo as mãos e agradeço. Não há nada igual o forró. Não há nada igual o forró. Não há nada igual o forró. Bom de ver, bom de ouvir e dançar. Pouco antes do dia raiar. Eu não vejo quase ninguém só. Não há nada igual o forró. Mas não há nada igual o forró. Não há nada igual o forró. Bom de ver, bom de ouvir e dançar. Pouco antes do dia raiar. Eu não vejo quase ninguém só. Não há nada igual o forró. O forró é centenário. Viva Luiz Gonzaga. Mas tem alma de adolescente. Vivamos nós. Que coroa nossa mocidade. Da cidade ao sertão, certamente. É a dança que nos reanima. Na batida que bate o tambor. É a dança que nos aproxima. Vem por cima de mim, meu amor. Rodopia que o mundo gira. Quando você não me deixa só, eu não quero que você se vira. Não machuco porque sinto dó. Mas pisar na fulô, não me esqueço. Pisa na fulô, pisa na fulô. Está bom e é só o começo. Não há nada igual o forró. Arrocha, Mirto. Ei, Janaína. Ha, meu padinho. Não há nada igual. Mas não há mesmo. Oi, não há nada igual o forró. Não há nada igual o forró. Bom de ver, bom de ouvir e de dançar. Pouco antes do dia raiar. Eu não vejo quase ninguém só. Não há nada igual o forró. É isso aí, Adnei. E agora no Muqueca de Siri pela Rádio Campeche também tem Cores de Aide Negra. Caminho. coração pra semear e cultivar o amor. Bate o tambor no coração pra semear e cultivar o amor. Agora num boqueque de Siri pela Rádio Campeche, Academia da Berlinda, Nego Nervoso. Tu gosta de ver o Nego Nervoso, tu gosta de ver o Nego Nervoso, tu gosta de ver o Nego Nervoso. Tu gosta de ver o Nego Nervoso, tu gosta de ver o Nego Nervoso, tu gosta de ver o Nego Nervoso. O tempo tá fechado pra teu lado, nego. Cuidado com esse rio. Cuidado, nego. Cuidado, nego. Tu é galeroso, um cara da pesada. Tem uma banda invocada e não pode parar. Nasceu pertinho do mar e gosta de desafio. Mas no fundo desse rio não vai se afogar. Tente passar com a sua canoa. Nunca fique à toa, cante o balançar. Um balanço preciso, vento perigoso. Não lhe falte a brisa pra continuar, pra saber respirar. Ah, ah, ah, ah, pra saber respirar. Ah, ah, ah, ah, pra saber respirar. Mas essa lua que desperta o mundo te despertará. Pela vida inteira desse pelejar. Eu vou mergulhar num cantinho de rosa, num canto de calma, num canto de roda. Essa lua sem medo, medo, medo. Essa lua vem medo, medo, medo. Vou mergulhar num cantinho de rosa, num canto de calma, num canto de roda. Essa lua sem medo, medo, medo. Essa lua vem, essa lua vem, nego, nego. Para saber tudo sobre a programação da Rádio Campeche, tem a página no Facebook. Rádio Comunitária Campeche Florianópolis, procura aí. Tem tudo, inclusive sobre a construção do bioestúdio. Tu gosta de ver o nego nervoso, tu gosta de ver o nego nervoso, tu gosta de ver o nego nervoso. Mas essa lua que desperta o mundo te despertará. Desse pelejar, mas essa lua que desperta o mundo te despertará. Pela vida inteira desse pelejar. Eu vou mergulhar num cantinho de rosa, num canto de calma, num canto de roda. Essa lua sem medo, medo, medo. Essa lua tem medo. Um abraço pra Silvia, sintonizada em Gaivotas pela internet, norte da ilha. Agora, mais uma amiga, mais uma estreia, Thaís Gulin, música de Jardim Macalé, Revendo Amigos. Se me der na veneta eu vou. Se me der na veneta eu mato. Se me der na veneta. Curtir. trote eu tô. Se tocar um chachado eu chacho. Se cair algum coco eu corro. E volto pra curtir. Chego num dia, cidade é careta. Chego num dia, cidade é porreta. Chego num dia, me arranco no outro. Se eu me perder, da não catarineta, eu vou, eu mato, eu morro e volto pra curtir. Eu vou, eu mato, eu morro. Na sopa ensopada, eu volto pra curtir. Na sopa ralada eu volto pra curtir. Eu vou mato, morro e volto pra curtir. Mas eu já morri e volto pra curtir. Eu já morri e volto pra curtir. Eu já morri. Eu já. Eu já morri. Se me der na veneta eu vou. Se me der na veneta eu mato. Se me der na veneta eu morro. E volto pra curtir. Cidade é careta. Chego num dia, cidade é porreta. Chego num dia e me arranco no outro. Se eu me perder, da não catarineta, eu vou, eu mato, eu morro e volto pra curtir. Eu vou, eu mato, eu morro. Volto pra curtir. O sabiá no sertão, quando canta, me comove. Passa 3 meses cantando, e sem cantar passa 9. Porque tem a obrigação de só cantar quando chove. Cordel do Fogo Encantado no Moqueca de Siri pela Rádio Campeche 98.3 FM. Oh, sapo vomita espuma, onde um boi pisa se atola, e a fartura esconde o saco, que a fome pedia esmola. É isso aí, esse foi Cordel do Fogo Encantado. E agora, para encerrar, trazer meus grandes amigos João Formigão, baixista do Plant Rap, Farrá, Santo Sé, também do Grande Mostarda. E Daniel Villarelli, Banda Ladrão, homenagem a Bowie. É isso aí, esse foi o Muqueca de Siri dessa semana. Voltamos na próxima com uma hora de música boa. Todo domingo, das 11 ao meio-dia, pela Rádio Campeche 98.3. Também tem o streaming radiocampeche.radio12345.com. 12345 é numérico. Quer mandar material pra gente? Muquecasiri@gmail.com. A gente escuta, Se gostar, toca. Galera que quiser mandar áudio, solicitação de música, benzedura, declaração de amor, o telefone é 48 991 50 5037. Colocamos no ar. Eu sou Conrad Rose, tenham todos uma boa semana, paz, saúde, sorte, trabalho e saudações rubro-negras. Muqueca de sireca.